A M A T U O Munhoz, V U Vários, A M. Saca só. Aham. Perante o mundo eu desempenho, me empenho, ó meu plano. Aprendemos com os erros, isso é ser ser humano. Beltranos e ciclanos caminham sem noção. Quem esquenta a cabeça é porque esfria o coração. Amor de irmão pra irmão, de frente pais com o mesmo sangue. Acontece de um a um milhão, a fórmula não é fácil como tangue. Eu digo sangue por sangue, uma madre pelas madres. Deus me livre da inveja, peço sua bênção, padre. O universo abre, a harmonia do contrário. Todo o esqueleto treme, o que se guarda no armário. Nesse mundo só o amor é o que nos torna necessário. Eu sendo meu patrão pra aumentar o meu salário. Dinheiro, maldição da porra. Se ele é como tomar veneno e esperar que os outros morra. Nos dias de hoje me diz quem é que não tem medo. A diferença do adulto pra criança é só o preço dos brinquedos. Rimamos, improvisamos, paramos, prosseguimos. Damos a felicidade que nunca possuímos. Insistimos todos em uma verdade. A gravidade do assunto que é a peça-chave. Injustiça e maldade, assim caminha a humanidade. Hoje um saco de moeda de ouro compra fácil uma amizade. Destaque aos pobres de espírito e fraco de consciência. Falando daquilo que não conhece, sumindo não ter inteligência. Essa é a essência pra ganhar da concorrência. Tem que ser esperto pra mudar. Tem que ser esperto. É cada qual no seu lugar. Cada qual no seu lugar. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Quem tem dinheiro vai comprar. Quem tem dinheiro vai bate a porta, bate a porta. Quem vem lá, toque, toque. Mamãe me chama pra jantar. Chama pra jantar. Na vida, tudo passa. Tudo passa. Quebra a cabeça pra montar. Toque, toque. Tem alguém aí? Munhoz com mic pra fluir. A rima é rara desde cedo, mesmo entre vários. Dormindo tarde e acordando cedo pela manhã. O esperto desde cedo se camufla dos otários. Você me odeia tanto que eu desconfio que até é meu fã. Tem que ser esperto pra mudar e fazer história. Sem fazer alarde, continuo preparando o enredo. Se o presente é escuro, o futuro será feito de dias de glória. Só não saca o revólver pra não dar um tiro no dedo. A esquadra da escória entrando com o peito e com a raça. Nas duas esquinas, vários é matilha nova na praça. Com diversão e amor ao jogo, nem ligando pra taça. Cada humano uma ilha, o hip hop é a nova trilha. Só de pirraça, te confundindo a mente igual cachaça. Pra todos de chinelo, mochila nas costas. Na quadra, se entrose no time, eu simplesmente faça. No final tudo acaba em rima, eu sei que você gosta. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Quem tem dinheiro vai comprar. Quem tem dinheiro mas bate vai a porta, bate a porta. Quem vem lá? Toque, toque. Mamãe me chama pra jantar. Chama pra jantar. Na vida, tudo passa. Tudo passa. Quebra a cabeça pra montar. Quebra a cabeça, monta aí. A história sonora do nosso século tem início. Tem início. Tem início. Tem início. Tem início. Tem início, tem início. Na verdade, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas, ouvindo discursos de música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofém, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Now I have to tell you, you'll understand. Our love romance is going over, but it's not my fault. The life we're left to get. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes. Falantes.